agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, hoje, com Cristina Pinheiro. Foz do Iguaçu é a terceira cidade do Brasil que mais recebe eventos internacionais. É o que revela o novo balanço divulgado pela Associação Internacional de Congresso e Convenções, principal referência mundial do setor. No país, Foz está atrás apenas do Rio de Janeiro e São Paulo. Nas Américas, a cidade é a 34ª. No mundo todo, a Terra das Cataratas ocupa a posição número 161 no ranking. Não por acaso, é cada vez maior o investimento de hotéis e empreendimentos privados na melhoria ou ampliação de seus espaços de eventos, incrementando as opções à disposição dos realizadores. O que nos leva, de certa forma, a pensar no papel do setor público no processo de fortalecimento do Destino Iguaçu no turismo de eventos, tendo como gancho as discussões sobre a concessão do centro de convenções à gestão da iniciativa privada. Se a proposta de terceirização daquele que atualmente é chamado de elefante branco não é unanimidade entre os gestores, um ponto é incontestável. A necessidade de fazer algo, de retirar o centro de convenções do estado de inércia no qual se encontra, em respeito até aos milhões investidos no espaço ao longo dos anos. Com opções para todos os públicos e capacidade para atender desde os pequenos eventos até os congressos com 10 mil participantes ou mais, Foz do Iguaçu pode consolidar-se, se é que ainda não consolidou-se, como destino definitivo no roteiro de eventos. Predicado para isso, nós temos de sobra. Ou alguém ainda duvida? Foz do Iguaçu, 17 de maio de 2014, aniversário de 40 anos de Itaipu Binacional. Bom dia! Superintendente do Iguaçu Convention and Visitors Bureau analisa panorama para o mercado de evento na Terra das Cataratas. Conselho Municipal de Turismo debate localização do novo Porto Seco e possíveis impactos negativos para o turismo na região do Marco. O setor turístico de Foz do Iguaçu comemora a ampliação dos voos da Companhia Azul no Aeroporto Internacional Cataratas. Empresário do setor de gastronomia destaca as características diferenciadas do mercado local. Aniversário de 40 anos de Itaipu Binacional será recordado concessão especial da iluminação da barragem. 11 horas e 8 minutos, o CBN Turismo volta em instantes depois do intervalo com estas e outras informações. CBN Turismo. CBN Turismo. 11 horas e 11 minutos, temperatura de 21 graus. A previsão do tempo para hoje em Foz do Iguaçu e região da Tríplice Fronteira registra a possibilidade de trovoadas ao longo do dia e da noite, com mínima de 17, máxima na casa dos 28 graus. Para amanhã, domingo, nebulosidade variável e chuvas rápidas com pouca intensidade. Mínima de 17, máxima de 29 graus. Já para a segunda-feira, a previsão do CIMEPAR, Instituto Meteorológico do Paraná, é de sol entre nuvens, neblina pela manhã, mínima de 15 e máxima de 28 graus. Aeroportos da região internacional estão abertos para pousos e decolagens, exceto o aeroporto de Foz do Iguaçu, que segue fechado até o meio-dia, em razão de obras programadas pela Infraero na pista do terminal. Na BR-277, o pico do movimento no sentido Foz do Iguaçu foi registrado por volta das 9 horas da manhã na Praça de Pedágio de São Miguel do Iguaçu. Neste momento, recomendação de cautela na circulação pelos trevos urbanos, como é o caso do trevo da Avenida Paraná, que está passando por obras, o que obriga o motorista a reduzir a velocidade e observar estritamente a sinalização. E vamos saber agora como está o trânsito na fronteira entre Brasil e Paraguai, na ponte internacional da amizade, com Thaís Montenegro. Thaís? Cris, movimento até que tranquilo na ponte internacional da amizade, fronteira entre Brasil e Paraguai.

Na ocasião, o prefeito Reni Pereira e o diretor regional dos Correios do Paraná, Ariovaldo Alves de Figueiredo, formalizarão o ato da primeira postagem. Todas as correspondências expedidas pela administração municipal durante o período da ação terão o selo e o carimbo comemorativos ao centenário, sendo que o selo é exclusivo da Prefeitura de Foz. O carimbo será itinerante, percorrendo as agências dos Correios da cidade e o material posteriormente seguirá para o Museu dos Correios em Curitiba. A ação integra o projeto do Centenário de Foz do Iguaçu, trabalho coordenado pela Secretaria Municipal de Turismo e que tem recebido apoio de diversas empresas e entidades locais. Com informações da Agência Municipal de Notícias, Thaís Montenegro para a CBN Foz. 11 horas e 28 minutos, temperatura de 22 graus em Foz do Iguaçu. A seguir no CBN Turismo, já na volta do repórter CBN, vamos falar sobre o mercado de eventos em Foz do Iguaçu, com a cidade figurando na lista dos destinos que mais recebem eventos internacionais em todo o continente americano. Vamos saber também o que foi debatido na reunião extraordinária realizada pelo Contur na tarde de quarta-feira. CBN Turismo até o meio-dia nas ondas da CBN Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. CBN Turismo. 11 horas e 34 minutos, temperatura de 21 graus. Marcada para a quinta-feira desta semana, a edição do mês de maio do Luau das Cataratas, passeio noturno das Cataratas do Iguaçu, foi cancelada devido a um mau tempo. A nova edição do Luau das Cataratas está agendada para a lua cheia do mês de junho, no dia 13, com programação especial dedicada ao Dia dos Namorados. Outras informações podem ser obtidas no site www.cataratasiguaçu.com.br. O Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu recebeu nesta semana dois novos voos diários operados pela Companhia Aérea Azul. O primeiro, com saída às 5h50 da manhã, tem como destino o Aeroporto de Viracopos, em Campinas. O segundo, com saída às 6h58, tem como destino a capital gaúcha, Porto Alegre, sem realização de escalas. Em paralelo, seguem as obras de reforma da pista do terminal, que devem estar concluídas até a primeira semana do mês de junho. Atualmente, devido às obras, o aeroporto fica fechado todos os dias no horário entre 7 horas da manhã e meio-dia. CBN Turismo. O Conselho Municipal de Turismo realizou na tarde de quarta-feira sua primeira reunião extraordinária de 2014, com importantes debates em pauta. Quem nos traz os detalhes é o repórter Vassi Álvaro. O Conselho Municipal de Turismo de Foz do Iguaçu, Contur, realizou na tarde desta quarta-feira a primeira reunião extraordinária de 2014. Estiveram na pauta a apresentação do projeto Trilha Jovem 2014, resultados do Programa Integrado de Educação Turística, o PIET, sugestões de temas para a Conferência Municipal de Turismo, sinalização viária do terminal de passageiros no aeroporto, apresentação da minuta da Lei Municipal de Outros Meios de Hospedagem e a possível instalação do Porto Seco na região do Porto Meira. O presidente do Contur, Paulo Ângeli, comentou sobre os resultados da reunião e, em relação ao Porto Seco, falou sobre a possibilidade de uma audiência pública para se debater o tema com diversos setores da sociedade. Foram debatidos os eixos da nossa Conferência Municipal de Turismo, a apresentação do projeto Trilha Jovem, que é muito importante para a capacitação dos nossos jovens, né? Foi autorizado também pelos conselheiros que a presidência do conselho busque mais informações a respeito da implementação de um novo Porto Seco na nossa cidade, né? No local, enfim, que gestione junto às instituições para que as informações venham até o conselho, que nós vamos participar ativamente dessa discussão, né? Não vamos abrir mão de participar dessa discussão. Nós não abrimos mão de discussão em todas as instâncias, né? Agora é evidente que eu vou buscar informação, vamos tentar identificar com quais as instituições que estão levando adiante esse projeto, né? E é evidente que a população tem que ser consultada em todas as instâncias, inclusive, se necessário, através de uma audiência pública. Paulo Ângeli também comentou sobre a minuta da lei dos meios de hospedagem.

Também é classificação aí 14 anos, legendado. Também o outro filme em cartaz, no Boulevard, é o espetacular Homem-Aranha, Ameaça de Eletro. De Electro, diariamente às 5 da tarde, às 7h40 da noite e às 10h10 da noite. Classificação 12 anos, legendado. Outro destaque do Boulevard, do Cine Boulevard, são os filmes Copa de Elite e Godzilla, esse filme Godzilla, em 3D, o horário diariamente legendado às 7h15 da noite. O Levar que apresenta também, ainda as peças teatrais, A Mandrágora e Arlequim, com o grupo Companhia de Teatro Vida é Sonho, ao sábado e domingo, às 9 horas da noite. Chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, dia 17 de maio de 2014. Programa que teve os trabalhos técnicos de Edilson José, as reportagens locais de Thaís Montenegro e Vassi Álvaro. Hoje, com Cristina Pinheiro. O CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã. Outras notícias na programação CBN, também no site cbnfoz.com.br, onde este programa estará postado em instantes na íntegra para que você possa ouvir e fazer o download. Fique agora em rede nacional com o repórter CBN e na sequência programa Revista CBN. CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália.